André Cedeiros. O Moral de Ibi Coala. E vamos ali, solta o som e vamos dançar forró, menino. E o véi chegou, papai. MCCL. E dá o cantor, tamo junto, vai, papai. As meninas estão chapadas em cima do meu paredão. Tá causando tumulto quando eu jogo o rabetão. As meninas estão chapadas, tá louquinha de treia. A mulher se revela quando eu mando a você dessa. As meninas estão chapadas em cima do... Tá causando tumulto quando eu jogo o rabetão. As meninas estão chapadas, tá louquinha de treia. A mulher se revela quando eu mando a você desce e faz a decidinha. Chapada em cima do meu paredão. Tá causando tumulto quando eu jogo o rabetão. As meninas estão chapadas, tá louquinha de treia. A mulher se revela quando eu mando. As meninas estão chapadas, tá tá. Tá causando tumulto quando eu jogo o rabetão. As meninas estão chapadas, tá louquinha de treia. A mulher se revela quando eu mando. Você desce e faz a decidinha. E diz que começou, olha. Quer tomar sarrada, quer tomar. E quer tomar. E nós não vai voltar, rapaz. Sabe que é tudo ao vivo e o papai se não vê, eu nem gravo. Raza vai, papai, oh.